É toda hora em fim. Ideia gangsta. A culpa. Relaxe sua mente. Papel com uma caneta, compra até o seu sorriso. O canto da sereia te levando ao paraíso. As portas seminuas, que estilo cortiço. Depois da 0 hora, vamos lá pro meu amigo. Papel com uma caneta, compra até o seu sorriso. O canto da sereia te levando ao paraíso. As portas seminuas, que estilo cortiço. Depois da 0 hora, vamos lá pro meu amigo. E de maçã de uísque, as partes tudo nasce. Traz Johnny Walk pra nós, as partes tudo feroz. Desce o combo, traz onça pra nós. Papel com marca d'água e os bandidos aqui roi. Depois da 0 é fight, aderência light. Mais tarde a jola banda vai rolar, é desse naipe. Os moleque quer cardume, o comboio tá passando. As numerada tá no bolso e os playboy aqui amo. As carreta é da hora, menina apavora. Deixa de besteira, vamos dar uma volta. Deixa de besteira, vamos dar uma volta. Papel com marca d'água, compra até o seu sorriso. O canto da sereia te levando ao paraíso. As plantas seminuas, que estilo cortiço. Depois da 0 hora, vamos lá pro meu amigo. Papel com marca d'água, compra até o seu sorriso. O canto da sereia te levando ao paraíso. As plantas seminuas, que estilo cortiço. Depois da 0 hora, vamos lá pro meu amigo. Vale mais chorando assim. Só olhos dando hit, tem dinheiro gostado do lado. Luxúria, amor de puta, sempre um pão pra ser desejo. Sua conduta diz pra mim, seu Nike qual valor tem preço. Dinheiro com marca d'água, nota em alto relevo. Royal Salute, tão desfute pros boy. Tá desse jeito, eu quero a grana que compra status, lucro financeiro. Bater na City de HB20 e golfe preto. E que eu quero, muito meios aos talismã. Quero as correntes pra touro branco, champanhe do bom eu também quero. Venero, Chrysler e luxo moderno. Eu quero tudo que compensa, andar sempre pelo certo. Incrédulo, incorreto, não. Só coisa fina, que dinheiro é alegria. Comprar o prazer das minas é severo. Mas nunca a bobina vê os boy bater de rave. As partes de cinta lida. Papel com marca d'água, compra até o seu sorriso. O canto da sereia te levando ao paraíso. As plantas seminuas, que estilo cortiço. Depois da 0 hora, vamos lá pro meu amigo. Papel com marca d'água, compra até o seu sorriso. O canto da sereia te levando ao paraíso. As plantas seminuas, que estilo cortiço. Depois da 0 hora, vamos lá pro meu amigo. Alegria no olhar, esbanjado nessa cara. Papel com marca d'água, as bebel que tira a saia. Respeito é o din-din, luxúria vem da hora. Fama bem com lucro e o respeito da senhora. Me liga, blá blá blá, se assanha pros peixinhos. Fumando um do bom, viaja, nós vamos curtir. Restrito vem na tela, esbanja putaria. Suave na quebrada, pode crer, a gente trinca. Papel com marca d'água, compra até o seu sorriso. O canto da sereia te levando ao paraíso.